E aí galera, bem-vindos ao episódio número 1 do podcast do Rogues BR. Meu nome é Falken e hoje eu e meu amigo Dominelton vamos falar um pouquinho sobre o que esperamos da nova expansão de World of Warcraft, Warlords of Draenor. Esse é um podcast novo que surge dessa parceria entre eu e Dominelton e esperamos poder trazer temas interessantes todas as semanas para vocês. O nosso foco aqui é falar de World of Warcraft mais pro lado do PvE. Então vamos lá! Então a gente vai falar aqui da nova expansão do World of Warcraft. Você denominou ela de Warlords of Draenor. Muito bonito o nome, diga-se passagem. Warlords of Draenor. O que isso remete para você? Você acha que o nome é legal? Você gostou? Eu também gostei. Eu acho que é legal a gente poder reviver essa ideia do passado, né? De voltar no tempo, encontrar esses caras que são parte da história da franquia inteira, né? Vindo desde o Warcraft 1 até hoje. Como é que você vê isso, cara? O que que você acha disso? Cara, o nome por si só, ele já dá um nome de peso, né? Warlords, né? Já dá aquele peso, né? Pra própria expansão. Mas, cara, eu acho bom, né? É bom a gente conhecer mais da história que determinou o que é o WoW, né? Óbvio que vai ser feita uma modificação, né? No que seria o passado. Só que a Blizzard vai ter que tomar muito cuidado, porque até hoje eu não vi nenhuma história ou nenhum jogo que trabalhou com o passado e que teve um desfecho bom, exceto por uma franquia Entendi. de filmes, de Volta para o Futuro. A única que encaixou certinho é você trabalhar com passado e futuro, né? Porque Nunca vi. o plot, a história, era totalmente em cima da questão de tempo, né? Presente, passado, futuro. Warcraft não. Warcraft, ele começou a lidar com o tempo. Quer dizer, Warcraft sempre lidou um pouquinho com o tempo, passado, futuro e tal. Com a questão do Bronze Dragonflight. Inclusive é o Bronze Dragonflight que tá levando o Garrosh de volta para o futuro. No passado, na verdade, mas só usando o termo aqui como de uma forma engraçada. Eu, inclusive, li esses dias na internet, e isso é muito interessante, sobre essa questão da linha de tempo, né? Eu tava lendo um blog de um cara que fala muito de lore do jogo, e ele tava falando, pessoal, pasmem, nós não estamos indo de volta no passado, a gente não tá indo pro passado. E aí o cara fez uma explicação toda lá, e o que ele quis dizer é o seguinte: nós estamos indo pro passado, sim. Só que nós não estamos indo para o passado que a gente conhece. Nós estamos indo para um passado numa diferente linha de tempo, numa linha de tempo diferente. É como se a gente tivesse aberto um espaço-tempo. A gente está indo para o passado, mas numa timeline que não é a nossa timeline. É uma timeline em que o pai do Troll talvez não tivesse tido Troll. Então, tipo assim, se fosse a nossa timeline, o que que ia acontecer? O cara ia chegar lá e falar: eu sou seu filho. E aí isso ia poder impactar no Troll ter nascido ou não. Então o Troll naquele momento ele poderia se desfazer na frente do pai dele, sabe? Esse tipo de coisa. Porque você tá mexendo no passado, você tá alterando o futuro, correto? Então a gente está num passado de uma realidade alternativa, seria isso? E é isso que o cara diz. Nós não estamos no nosso passado da timeline de hoje, onde o Grommash é pai do Garrosh que se tornou o Warchief da Horda. Não, nós não estamos nesse passado. A gente está num passado onde o Grommash existe sim, mas que não necessariamente é pai do Garrosh. Pode ser que ele nem tivesse tido o Garrosh. Então, os atos e acontecimentos que vão acontecer em Warlords of Draenor não vão impactar a história do dia de hoje. Então, sobra a possibilidade de eles fazerem de tudo. Exatamente. A gente está indo para um Warlords onde tudo pode acontecer e nada vai alterar o que já é conhecido hoje. Então eles não vão ter que reescrever a história depois. Pessoas que existem vão continuar existindo, não vão deixar de existir, né? Porque tem muito isso, na verdade, é o mais impactante. Lá no De Volta para o Futuro, o que acontece? O McFly, a mãe dele se apaixona por ele. Não sei se você lembra, mas a mãe dele se apaixona por ele. E aí ele tem que desfazer isso para que a mãe dele continue se apaixonando pelo pai dele, porque senão ele não ia existir. Isso é o que acontece quando você volta na sua própria timeline. Agora, o que a Blizzard está fazendo aqui pra gente é: nós não estamos voltando na nossa própria timeline, estamos voltando numa timeline diferente. Então qualquer história pode ser escrita ali. E o cara, ele fez essa sacada. Na verdade, ele já estava pensando alguma coisa. Um cara que lê muito, estuda muito sobre a história do jogo. E ele teve essa sacada quando ele viu um NPC em específico. Eu não lembro o nome do NPC, mas é uma orc female, que é a mulher do Ner'zhul. Ner'zhul ou Gu'dan, não sei. O que acontece? Essa orca, orc female, né? Não sei como é, orquiza, né? Essa orquiza, o que acontece? Ela morre, aí o... Eu não sei quem é que recebe o cara da Burning Legion lá, se é o Ner'zhul ou se é o Gu'dan. Acho que é o Ner'zhul, né? Você lembra? É o Ner'zhul. Ner'zhul. Então o que acontece? Essa orquiza morre, e aí o Ner'zhul começa a fazer rituais e tal, e se encontra com o espírito dela, acho que na forma de um lobo. Só que ele não sabia que esse espírito estava sendo controlado pelo Kil'jaeden, que é o cara que faz a... Eu acho que é o cara... Ele, não sei se é... Eu sou péssimo de lore, então se eu estiver falando de besteira, me desculpe. Mas eu não sei se o nome é Kil'jaeden, se foi um Sargeras da vida. Enfim, um cara da Burning Legion, acho que foi o Kil'jaeden, controla esse espírito dessa mulher e faz o Ner'zhul convencer a todos a beber o sangue lá do... de sei lá quem, e virar a horda que invadiu Azeroth, sacou? Então assim, esse NPC, essa orquiza, ela é o começo de tudo, e ela tava morta na timeline original, e o que acontece? Ela tá viva. Então nenhum daquela história que aconteceu dali pra frente vai estar presente no Warlords of Draenor. Não é de ficar boca aberto, cara, não é de ficar assim, eu não tava esperando por essa. É, realmente, é, todo mundo esperava voltar no passado, mas ninguém esperava voltar no passado que não fosse impactar, né, no final da história. Talvez até tenha impacto no presente devido ao que vai ocorrer com alguns personagens, né, durante a expansão. Por exemplo, vamos supor se o Thrall morre lá em Warlords of Draenor. Ele morreu no nosso presente. Sim, entendeu? Sim. Então assim, vai ter um impacto do presente, mas... É, vai ser efeito colateral, na verdade. É, não vai ser um efeito do passado em si. Exatamente, cara. Agora, eu tô muito ansioso por essa expansão, mesmo com essa mudança de... Eu fui pego de surpresa. Eu esperava que a gente estivesse voltando realmente no nosso passado e que a gente pudesse mudar a história, sabe? Fazer uma história melhor. Eu tava esperando isso, não sei você. É, seria um ponto interessante, né, pra talvez uma futura expansão, mudar o passado, né, mas pensando em tudo que poderia impactar, né, no jogo inteiro, como ele já foi escrito, como já foi concebido, eu acho que não, eles não vão fazer algo que impacte, assim, que a gente conserte o passado, né. A gente já teve alguns casos, por exemplo, lá em Dungeons, em Caverns of Time, né, em que a gente corrige o passado, né? Por exemplo, na invasão de Stratone, que a gente auxilia o Arthas a concluir a missão dele. É, mas aquilo ali não mudou o presente, que na época que era o Arthas ser o Lich King, né? Sim, não mudou. O que acontece, né? A gente fez com que a história mantivesse o curso dela, né? E ela não fosse alterada, né? Seria, eu acho que a Blizzard não permitiria que a gente alterasse o passado, né? Parando para pensar friamente, a própria Blizzard não gostaria que isso ocorresse, até porque ela teria que remodelar muita coisa caso isso fosse ocorrer. Exato, isso chama-se retcon, né? Quando você refaz a história, que aconteceu no Diablo 3. Né? O Diablo 3 reescreveu a história do Diablo inteira. Né? Então a história que a gente conhece do Diablo, que passou pelo Diablo 1, depois Diablo 2, é muito parecida, mas sofreu retcons significativos. E eu acho que eles não querem, nem tem por que fazer isso no World of Warcraft, porque a história do World of Warcraft ela é muito maior, muito mais elaborada, então é muito mais bem pensada, né? Porque o Warcraft é um jogo que, diferente do Diablo, o Diablo era um jogo de hack and slash. Vai lá e mata o Diablo no último calabouço. Beleza? Esse é o seu objetivo. Então, fazer uma história em cima disso é difícil. Só como o jogo foi se agigantando, o jogo virou sucesso e tal. Então começaram a criar a história em cima disso. E aí depois viram que não tinha mais como conectar todas as peças e tal. Até por causa daquele final do Diablo 1, onde quem mata o Diablo e coloca a pedra na cabeça é visivelmente um guerreiro humano, né? E você podia jogar de Sorcerer e de Amazona. Então, ficou muito duro, muito estranho, etc. Tal. Então, não precisa fazer isso pro World of Warcraft, e eu acho que eles nem querem fazer isso. Então, por isso que eles estão colocando a gente numa timeline separada da nossa timeline. Perfeito. Bom, vamos começar aqui a falar um pouquinho da história das expansões anteriores para ter uma conclusão, né, de quando é que vai ser lançada essa nova expansão. O que você acha? Então, cara, ainda não tem data definida, né? Não, sem data definida ainda pela Blizzard. E o que que tem? Como é que foram as expansões anteriores? Você lembra? Bom, o que aconteceu bastante no histórico do lançamento das expansões é o tempo de beta sempre foi aumentando, né? O tempo que o beta teste pré-expansão foi colocado foi sempre aumentando. O Wrath of the Lich King foi aproximadamente 4 meses, Cataclysm foi aproximadamente 5 e no Mists of Pandaria foi quase 6 meses. Como é que é? Foram quase 6 meses do Cataclysm para o Mists of Pandaria? De beta, sim. Com beta ali, com beta ativo, sim. Foi muito assim, tempo, cara. O beta começou do Pandaria no dia 21 de março de 2012. E o jogo só foi lançado no dia 25 de setembro. Foi, no caso, 6 meses e 4 dias depois só. Então, foi um gap bem grande. Foi uma fase de testes muito grande. Mas, levando em consideração que eles estavam criando um continente novo, inteiramente novo, remodelaram bastante coisa na época já, e também tivemos aquela mudança de talentos, etc, eles tiveram que rebalancear todas as classes pro Pandaria, né, sumiu com uma árvore de talentos gigantesca, pro que hoje a gente tem, são 21 talentos apenas por mas classe. Mas o Cataclysm já era assim, não era não? O Cataclysm não, isso aí foi colocado no final do Cataclysm apenas. Ah, tá, entendi. Não, é realmente, isso aí. Um continente novo, questão de talentos, né, que impacta demais. E outra, cara, é modelo de arte. Quando você tem que criar uma arte nova, por exemplo, Pandaria, você nunca existiu construções do tipo panda, né? Então eles tiveram Exatamente. Que criar isso. Em Warlords of Draenor, eles vão usar o quê? Construções orcs, né, que já existem aí há bilhares de anos. Claro que eles vão melhorar, vão mudar um pouquinho aqui e ali para dar um feeling diferente, mas a visão básica, a estrutura, onde tem coluna nas casas, como é que são os telhados, onde que entram os espinhos, isso aí já tá mais do que bem definido, então eles não vão ter esse processo de criação tão, eu espero, um tempo menor de beta pro Warlords of Draenor. Eu acho que não vai precisar de 6 meses, não. Eu também acredito que não vai precisar de tudo isso, né? Como você falou, o cenário tem bastante de orc, bastante de Draenei, né? Ou seja, a fundação, a base para a arte já existe, né? Já foi amplamente utilizada. Então, essa daí é uma parte que vai diminuir o tempo. Em compensação, eles estão criando modelos novos de personagens, né? Mas pelo passo que tá indo, eu acredito que uns 2-3 meses eles já tenham terminado os modelos de novos personagens. E realmente, essa questão dos personagens, ela impacta mesmo, porque são muitas coisas, muitas texturas que você tem que refazer e tal. Eu não sei se isso vai ser definitivo, até porque definitivo eu digo impactante em termos de lançamento da expansão. Eu acho que eles podem estar sempre melhorando as skins. Não é uma coisa que a Blizzard faz, né? Lançar um negócio para depois melhorar, eles não costumam fazer isso. Mas assim, você vê que os artworks, os artcrafts que eles chamam, já tá bem no ponto, assim. Dá para melhorar alguma coisa aqui ou ali, mas se lançar do jeito que tá ali também, não vai ser nenhum, oh meu Deus, como isso aqui ficou ruim, mal feito, sabe? Então, sim. Eles falam sobre melhorar, mas já tá bem no ponto já, eu acho. Então, além do mais, né, além dessa parte, a Blizzard colocou, né, dessa vez sem a trademark Soon dela, ou seja, ninguém sabe quando, que a expansão vai ser lançada no outono, né, no Hemisfério Norte. Ou seja, ela vai ser lançada entre o dia 23 de setembro e o dia 20 de dezembro. Cara, eu espero setembro, mas eu acho que dezembro é mais factível, porque dezembro é mês de férias, é mês da galera gastar muita grana. Eu não sei como é que setembro a galera tá voltando às aulas, né? Por mais que eu acho que eles podem até ter a expansão pronta em setembro. E eu espero que eles lancem em setembro, porque eu já tô cansado de matar o Garrosh. Mas eu espero que eles lancem em setembro, mas eu acho que eles vão lançar em dezembro. Você? Eu acho que vai ficar pro final de novembro. Finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, acredito que vai ser lançado. É uma possibilidade. Inclusive, eu tava vendo esses dias, num site gringo aqui, uma especulação a respeito da data de release, baseado na data de lançamento dos guias do jogo. Você sabe que o World of Warcraft tem uns guias, né, lançados pela Bread Games. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar, sim. Então, aí, os caras colocaram aqui o seguinte, que Burning Crusade, essa empresa lançou o guia no dia 16 de janeiro de 2007. E o jogo foi lançado 2 dias antes. Na outra expansão, no Lich King, os caras lançaram o guia dia 13 de novembro. E a expansão foi lançada no mesmo dia. E assim foi, o Cataclysm, mesma coisa, Mist of Pandaria, mesma coisa. E eles foram até a página da Brad Games no Amazon, né, no site da Amazon, e viram lá que o livro já tem uma data de lançamento. O guia, né, já tem uma data de lançamento, que é dia 23 de setembro, que se encaixa aí com a data do outono que você falou, certo? Exatamente, primeiro dia de outono. Primeiro dia de outono é dia 23 de setembro. Exato. Então, a Brad Games colocou esse dia como o dia de lançamento do guia da expansão do Warlords of Draenor. Então, assim, se a história se repete, pode ser que nós tenhamos aí o Warlords of Draenor dia 23 de setembro. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Aliás, tá todo mundo bastante ansioso, né, pra essa nova expansão. Mas, além do lançamento da expansão, né, a gente sempre tem um evento antes, né, que ocorre uma, duas, às vezes até 3 semanas antes da expansão. O que você acha que vai vir de presente pra gente? Então, pra, cara, todos os jogadores de WoW? Então, o que acontece? Eu jogo WoW há muitos anos, mas eu sempre paro antes da próxima expansão chegar. Tipo assim, por exemplo, agora. Se fosse alguns anos atrás, eu estaria parando de jogar e só voltaria depois que o Warlords fosse lançado. Então, eu só experienciei pre-launch, eventos de pré-lançamento, acho que 1 ou 2 vezes. A que eu lembro bem é a do Cataclysm. Quando o Cataclysm estava para sair, começaram a surgir um monte de elementais em várias cidades, e você tinha que ajudar a defender as cidades, matando os elementais e tal. E se você matasse todos os elementais XYZ, uns determinados elementais lá, em todas as grandes cidades, você ganhava um Feat of Strength. Deixa eu até ver se eu tenho esse Feat of Strength aqui. Aqui, ó. Tripping the Rifts. Não sei como é que é em português. Destruir um de cada elemental Rift durante o evento de lançamento do Cataclismo. Então eu ganhei esse Feat of Strength. Agora, pro Mist of Pandaria, eu tava aí também, eu acho, se eu não me engano. O que que rolou de pré-lançamento do Mist of Pandaria, você lembra? Pro Pandaria? É. Teve o ataque a Teramor. Teve o ataque a Teramor. Foi isso. O evento de pré-lançamento do Mist of Pandaria foi aquele cenário ridículo de Teramor, que todo mundo falou que tava fácil demais, não sei se você lembra, e as novas árvores de talento e tal. Então, eles não deram, no Mist of Pandaria, eles não deram muita coisa pra gente fazer, porque eu acho que eles queriam mais que a gente testasse esses novos talentos e tal. Uhum. Acho que foi isso. Agora, pro Warlords of Draenor, o que eu tô esperando? Cara, eu nem sei o que esperar do evento de pré-lançamento do Warlords of Draenor, mas eu acho que seria legal alguma coisa envolvendo o Bronze Dragonflight, que é que vai levar o Garrosh pra Draenor nesse passado aí. Alguma coisa envolvendo o Black Prince, porque eu acho que ele é um personagem fantástico. Eu não gosto dele, eu acho ele um filho da puta de primeira qualidade. Acho que ele é um traiçoeiro fudido. E acho que ele vai botar pra fuder com a gente quando a gente menos esperar, né? Porque um Black Dragon é sempre um Black Dragon. Mas eu acho um personagem fantástico, né? Porque é aquele negócio, você fazer herói, você criar heróis, né? Personagens que são heróis. É difícil você criar, mas vilões fodões também é uma coisa também muito difícil de ser feita. Eu acho que o Black Prince, ele seria o Raphael, né? Ele seria um vilão maravilhoso em qualquer expansão do World of Warcraft. Então eu queria ver alguma coisa nessas linhas aí. Bronze Dragonflight com o Raphael metido no meio, participando desse evento de ida ao passado. Provavelmente alguma coisa envolvendo a aparição do novo Dark Portal, né? Que agora parece que vai ser vermelho. Alguma coisa nessas linhas aí, algumas quests e tal. E você? Eu tenho a seguinte ideia. Eu acho que eles vão lançar um cenário lá em Caverns of Time, né? Tanto é que a última animação que tem lá, não sei se pra quem completou as quests lá no Timeless Isle, em que você tem que carregar um Hourglass, né? E depois utilizar ele pra ver pedaços da história, como é que eles vão correndo. Tanto é que eles foram lançados sem cor e sem som, né? Até pra dar aquele clima de o que está acontecendo, né? Se você estivesse tendo uma visão, né, do passado ou do futuro. Não, inclusive o seguinte, cara. A última termina lá em Caverns of Time. Toda semana eu esqueço de usar aquela bendita Hourglass lá no, na raid, velho. Eu esqueci por várias semanas. Caraca, bicho, toda semana eu esqueço. Não, mas fala aí, a última é aonde? A última ocorre lá em Cameras of Time. E como é que eu não vou lançar um spoiler pra ti, que aí vai ser feio. Não, pô, fala, eu vou ter que ir na internet ver esse troço. Eu não vou acabar essa quest antes da expansão, não. Eu esqueço todo dia, toda semana. Ah, fala aí. Aquele Bronze Dragonflight que tá. O Cariosa, né? O Cariosa é o que fica lá no Diamond's Island, correto? É o que dá aquelas quests pra gente. Não sei se é Cariosa então, ou Kairos, alguma coisa assim. Acho que é Kairos. É, ele aparece lá em Cameras of Time. E sabe aquele dragão que fica lá no meio em Cameras of Time com a ampulheta gigante em volta dele? Sei. O Kairos, ele vai e mata esse dragão. Nossa, velho. Que treta então, assim, maligna. O que eu acho que vai ter? Um cenário lá, né? Em que a gente vai acompanhar a história do Garrosh indo pra Warlords of Draenor, né? Pra dar o início da expansão. E eu espero que seu desejo ocorra mesmo, o Black Prince aparecendo lá e dizendo: eu avisei pra vocês matarem ele. Né? Porque na quest lendária ele fala que ele fez de tudo pra que o Garrosh fosse morto, né? Então, é tá. Como se ele desse um aviso, né? Falar: eu avisei pra matarem ele. Não quiseram, agora aguenta e sofreu as consequências. E o lance da Burning Legion, velho? Porque quando a gente conversa com o Raphael, né? Ele mostra o mundo lá de Azeroth sendo como a chuva de meteoros verdes e tal. Você lembra dessa animação? Lembro sim. Eu certo. Acho que é o seguinte, como eles não vão bem provável que a Burning Legion não vai conseguir vencer lá no Warlords of Draenor, né? Não, mas você acha que ela vai aparecer lá primeiro, né? Eu porque acho que tá vai, com certeza vai. Não tem falado nada sobre a Burning Legion, nada tem sido falado sobre a Burning Legion. Ela vai, não vai ser no começo da expansão, fato, né? Até porque tem que ser desenrolada a história. Eu acredito que ela vai aparecer, né? Tenho quase certeza que vai aparecer. Ela vai falhar mais do que falhou quando tomou o controle lá de Outland, né? E transformou Draenor em Outland. Como ela não vai conseguir isso, ela provavelmente vai passar pelo portal que nós estamos entrando. E isso daí vai dar um gap para a próxima expansão, que vai ser a invasão da Burning Legion novamente em Azeroth. Entendi, pô, seria irado, cara. Eu também tô esperando alguma coisa nessas linhas aí, vamos ver. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui e convido vocês para que voltem na semana que vem com mais um podcast sobre World of Warcraft e o que vem por aí na próxima expansão. Em breve, devemos falar sobre o que vem por aí na classe Rogue, né? Eu e o Dominelto não jogamos de Rogue, então a gente quer dar essa visão para vocês do que está vindo por aí pro Rogue em Warlords of Draenor. Então fiquem ligados, compartilhem esse podcast com seus amigos, favoritem esse blog, deixem sua opinião e é isso aí. Valeu!